E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. Por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que, apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. Gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas... Nesta manhã de domingo, a pedida, o nosso negócio é música. Dona Elisete de Barro Silva está conosco. Ela nos escreve e diz que todos os domingos pela manhã ela fica em sintonia com a Rede USP para ouvir Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E ela reside na cidade de Jundiaí. Jundiaí também amanhece ao som desta pedida sonora para Dona Elisete de Barro Silva, que reside em Jundiaí, para ela, o grupo Rum Fum Fum, relembrando esta música maravilhosa dos carnavais passados, do Braguinho João de Barro, Tem Gato na Tuba. Ainda para Dona Elisete de Barro Silva, da Ponte São João, lá em Jundiaí. Dona Elisete de Barro Silva nos escreve uma prática missiva e ainda gostaria de ouvir, em belíssima roupagem do Rubem Pérez, voz Roberto Vidal, esta composição que tem como título Maria Helena. Entrou um gato na tuba do Serafim.